Senhor, ouvimos teu chamado, caminhamos pelo deserto, como Moisés, seguimos teus passos, com a tua luz, não há medo. Tua mão nos guia em cada jornada, Senhor. Tua promessa é firme, em ti encontramos amor. Nos dias de provação, nada nos faltou. Teu povo fiel em ti sempre confiou. Montanhas e vales, desertos a atravessar. Teu amor nos sustenta, teu poder nosso lar. Como Esaú não tememos as guerras que virão. Em cada adversidade, tua paz é nossa canção. Tua mão nos guia em cada jornada, Senhor. Tua promessa é firme, em ti encontramos amor. Nos dias de provação, nada nos faltou. Teu povo fiel em ti sempre confiou. E ao passar pelo Arnon, tua força nos dará. Com coragem e fé, vamos juntos marchar. E ao ouvirem nossa voz, os povos vão temer, pois em ti, Senhor, encontramos nosso ser. Tua mão nos guia em cada jornada, Senhor. Tua promessa é firme, em ti encontramos amor. Nos dias de provação, nada nos faltou. Teu povo fiel em ti sempre confiou. Oh, Senhor, em ti confiaremos. Com gratidão te louvaremos. Na terra que nos prometeste, teu povo sempre fiel, cantaremos ao teu nome, nosso Deus, Emmanuel. Tua mão nos guia em cada jornada, Senhor. Tua promessa é firme, em ti encontramos amor. Nos dias de provação, nada nos faltou. Teu povo fiel em ti sempre confia.